O dia 26 de agosto na história, 1914, imigrantes italianos fundaram em São Paulo o Palestra Itália. Durante a Segunda Guerra Mundial, por conta do apoio do Brasil aos países aliados em detrimento aos países do eixo, entre eles a Itália, o clube foi obrigado a mudar de nome. Em 1942, passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras. 1920, a 19ª Constituição foi aprovada nos Estados Unidos. Uma das novidades era o direito de voto às mulheres. 1957, a União Soviética anunciou que havia testado com sucesso um míssil balístico intercontinental capaz de atingir qualquer lugar do mundo. 1970, milhares de jovens dançavam nus e fumaram maconha durante o festival da Ilha de Wight, no sul da Inglaterra, tentando resgatar o movimento hippie. 1994, São Caetano do Sul, em São Paulo, foi apontada pela Unicef como a cidade brasileira que oferece melhores condições de sobrevivência às crianças de até 6 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de agosto entrar para a história. Tenham todos um bom dia.